Olá, no podcast de hoje eu vou falar sobre um tema relativamente, que eu pelo menos considero relativamente simples, um tema relativamente fácil. Eu vou falar sobre o capital, o que eu chamo de capital sexual. Não era um tema que estava na minha agenda, eu não pretendia falar sobre isso logo agora, isso meio que quebra a minha linha de raciocínio, porém me deu uma certa vontade de falar sobre isso, e como é um tema simples, rápido e fácil. E agora eu tô com um tempinho para gravar, que estou gravando sobre isso. E talvez fique um barulho de fundo para variar. Por quê? Porque está quente pra caralho e eu estou aqui com o umidificador atrás de mim ligado. Então, se ficar um barulho aí de fundo, vocês já sabem o porquê. Mas enfim, começando agora a falar sobre o tema capital sexual. Em primeiro lugar, o que que é o capital sexual? O que que eu, Thiago, considero como capital sexual? O capital sexual é tudo aquilo que você é quando você utiliza basicamente de fatores corporais, de atributos, vão colocar assim, do seu corpo para conseguir favores, para conseguir, seja favores de qualquer espécie, quando você utiliza do seu corpo para ganhar dinheiro, quando você utiliza do seu corpo para ganhar algum favor, literalmente falando, quando você se utiliza do seu corpo para ganhar presente, para ganhar qualquer merda, um sistema de troca, basicamente. Escambo é o sistema de capital, é como você utilizar o seu corpo literalmente como uma forma de capital. E não somente isso, o capital sexual para mim envolve não somente essa definição, que é uma definição simples, que qualquer um consegue entender, cujo maior exemplo e mais simples exemplo é a prostituição. Não somente engloba a prostituição, como o capital sexual também envolve uma certa linguagem psíquica, linguagem psicológica, uma certa linguagem corporal, vamos falar assim. Para mim, Thiago, o capital sexual não somente envolve o corpo literalmente falando, mas também envolve a linguagem do corpo, a linguagem corporal, a maneira como você dialoga através do seu corpo. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos seres que nos comunicamos não somente através da linguagem, da comunicação, através da boca, propriamente falando, não somente através da língua, mas a gente também, querendo ou não, a gente se comunica também através do nosso corpo. Quando a gente está com, por exemplo, num encontro com uma mulher, a maneira como ela tá lidando com a gente, como ela se comunica com a gente, os gestos que ela faz, muitas vezes revelam intenções conscientes ou inconscientes dela. Então, só pelo fato de, por exemplo, você tá falando com ela e de repente ela retira os olhos do cabelo para olhar para você assim, mais olhos nos olhos, identifica que ela tem algum interesse para você. O porquê disso eu não vou explicar, porque isso daí é a linguagem corporal. Mas enfim, se vocês estiverem interessados, pesquisem sobre linguagem corporal. Existe uma outra forma de linguagem, que é a linguagem, como eu disse, não somente a falada, mas também a linguagem que a gente expressa muitas vezes até sem nem perceber. Eu, por exemplo, agora, enquanto eu tô falando aqui, embora vocês não estejam vendo isso, porque obviamente não tem uma câmera aqui, mas enquanto eu tô falando, eu tô aqui com a minha mão se movendo, como se além da minha própria boca estivesse comunicando algo, a minha mão estivesse meio que tentando comunicar algo também. Por quê? Porque a minha mão, faz parte do meu processo de comunicação. Eu me comunicar não somente através da boca, mas também através de outras partes do corpo, como se fosse uma espécie de comunicação suplementar. É óbvio que, como eu disse, vocês não estão vendo isso, porque eu não estou gravando isso com uma câmera, mas assim, saibam que enquanto eu estou falando isso, imaginem que eu estou literalmente com uma mão no microfone e outra mão meio que se movendo no ar, como se estivesse tentando fazer uma explicação, ou tentando, sabe, facilitar o raciocínio aqui que eu estou querendo seguir. Enfim, o que eu quero dizer é, nós seres humanos, nós nos comunicamos não somente através da linguagem falada, mas também através da linguagem corporal. E o capital sexual muitas vezes também envolve essa linguagem corporal, que pode ser utilizada para obter dinheiro, favores, trocas, XYZ coisas, vamos colocar assim. Enfim. Exemplos de quando o capital sexual é utilizado. Eu já dei um exemplo, prostituição. Eu acho que prostituição é a forma mais evidente do capital sexual. O que é a prostituição? É uma mulher ou um homem que doa o corpo dele, que cede o corpo dele, ou pelo menos uma parte do corpo dele, para favores de ordem sexual, para sexo, falando assim, mais claramente falando, em troca de dinheiro, em troca de capital. Ou seja, ele está utilizando o corpo dele para conseguir dinheiro. Isso envolve não somente o ato em si, mas também o imaginário em si. Por quê? Porque hoje em dia, frequentemente, quando a gente vai contratar uma prostituta, um prostituto, sei lá, a gente entra no site, vê a foto da pessoa, suposto prostituta ou to, antes de entrar em contato e realmente contratar o serviço, vamos colocar assim. Por quê? Porque a prostituição, hoje em dia... Então, não somente hoje em dia, mas talvez até em alguns séculos passados também envolvia isso, também envolve muito a questão do imaginário. Então é por isso mesmo que, por exemplo, já aconteceu, acontece frequentemente, por exemplo, um cara aí entrar no site, ver a prostituta, ver as fotos dela, ela super gostosa, super, uau, caralho, e aí quando chega lá pra fazer o que tem que ser feito, ela não é assim tão, uau. Sabe, aqueles velhos recursos de foto que mulher usa pra parecer que tem a bunda maior, peito maior, enfim, pra parecer que é mais gostosa. E aí, a prostituição envolve não somente o mercado do corpo, do sexo em si, mas também envolve o mercado do imaginário. Envolve você vender uma imagem de você mesmo, essa imagem meio que supervalorizando, se possível, supervalorizando atributos físicos seus. O que pode causar um problema, porque obviamente hoje em dia, como eu disse, são fotos que a pessoa posta lá no site, e se quiser ela pode enganar, pode colocar fotos de outra pessoa, ou pode colocar de um ângulo que, sabe, que superestimule, um ângulo que assim o cara olha e automaticamente já fica de pau duro. Enfim, entre aspas, a arte da prostituição envolve não somente a arte do sexo em si, mas também a arte de conseguir, de ser explícito, de ser pornográfico, de ser, de despertar instantaneamente um interesse no espectador. Até porque hoje em dia a gente vive numa era em que existe tudo de tudo. Então, prostituta, é só você digitar prostituta no Google que vai aparecer 10 mil prostitutas ao seu redor que estão disponíveis para você. Ou seja, elas têm que criar um diferencial. E aí, muitas vezes, para ter esse diferencial, elas acabam apelando a certos recursos, tipo Photoshop, tipo ângulos, tipo imagens fake, enfim, coisas que pouco correspondem com a realidade. E aí, por mexer, como eu disse, no imaginário, elas acabam ganhando cliente e aí acaba trocando o corpo delas, pelo menos periodicamente, temporariamente, por capital. E esse é o exemplo mais simples, assim, de exploração do capital sexual. Mas, assim, o capital sexual, ele vai muito além disso. Ele não somente é demonstrado nesse tipo de situação, mas também em situações, às vezes, que a gente nem percebe. Por exemplo, lojas que têm atendentes bonitas ou atendentes que chamam a atenção pela beleza física. São lojas que também exploram, querendo ou não, o capital sexual. Por quê? Porque quando você vai, imagina que você vai comprar uma roupa e tem duas lojas. Uma loja tem atendente, você é homem, e você vai comprar roupa, e aí uma loja tem, sabe, só atendente homem, só atendente gordo, umas mulheres, sabe, não muito bonita, e uma loja tem esse tipo de atendente, pessoas não muito atraentes, fisicamente, sexualmente falando, e na outra loja tem só mulher, sabe, mulher loira de olhos azuis e peitão e só, sabe, aparentando ser simpática e meio chamativa. Que também entra na parte de linguagem corporal, de explorar o capital sexual em forma de linguagem corporal. Enfim, imagina uma situação em que tem duas lojas que as duas vendem a mesma coisa, só que uma tem atendentes feios ou que simplesmente não despertam interesse inconsciente sexual e na outra tem um monte de gostosa, vamos colocar assim falando. Qual que é a probabilidade maior de você entrar? Em qual loja é mais provável de você entrar? Obviamente que na loja que tem as atendentes loira de olhos azuis, gostosa e, sabe, supostamente meio que te chamando para entrar na loja, só que esses te chamando para entrar, o seu inconsciente já interpreta putaria, enfim. É óbvio que a segunda opção é muito mais provável de que você escolha a segunda opção. E esse é assim, um exemplo bem simples de como às vezes até se utiliza do capital sexual sem se realizar a atuação do sexo, sem envolver o sexo. Porque, como eu disse, o capital sexual ele é não somente utilizado de forma literal, às vezes ele é utilizado também em forma de linguagem. O simples fato de você, por exemplo, de uma mulher, por exemplo, uma mulher que você acha, você olha para ela e você acha mais ou menos atraente. Ela olhar para você e isso já despertar um interesse em você, uma vontade de você chegar nela e querer falar algo com ela, é algo que, querendo ou não, está despertando, ela está utilizando também uma certa dose de capital sexual. Por quê? Porque ela está se utilizando da linguagem corporal, ela está se utilizando de algum suposto sinal para você, que você conscientemente ou inconscientemente você percebe, e aí a partir disso você toma uma atitude de ir lá falar com ela, ou de ir lá fazer alguma coisa com ela, enfim. Aliás, eu tava pensando sobre isso, capital sexual, sobre esses dias, e eu tenho dois exemplos também, ainda em exemplos, para dar sobre isso, de como eu já vi, assim, na pele, isso sendo utilizado. Eu tenho uma prima, que inclusive é aquela prima que em outros podcasts, acho que no podcast falando sobre mulheres, a prima lá que eu queria ter comido e não comer, enfim, que ela basicamente ela conseguiu viagem para Fernando de Noronha, e não somente para Fernando de Noronha, ela foi para França com um cara que ela conheceu aleatoriamente. E, obviamente, na minha cabeça, pelo menos, é bem óbvio que ela conseguiu isso através do capital sexual dela. Por quê? Porque ela tem um corpo, ela segue um certo padrão, ela é, digamos assim, uma fêmea, entre aspas, apetitosa, e ela sabe disso. Eu conheço ela e eu sei que ela sabe que os machos veem ela, sabe, de uma maneira atraente. E aí eu imagino que muito possivelmente, também por comentários que eu já ouvi aí na minha família, etc., eu imagino que muito possivelmente, muito provavelmente, ela se utilizou do corpo dela para meio que ganhar o cara. Não tô falando que necessariamente ela não sente algo pelo cara, não tô falando isso. Mas querendo ou não, ela se utilizou do corpo dela para ganhar o cara, para ganhar a mente do cara. O cara tinha dinheiro e aí ele pagou viagem para ela por Fernando de Noronha, para França, inclusive. E não que ela seja, que ela venha de uma família necessariamente pobre. Não, ela não vem. Ela vem de uma família assim, de classe média. Mas obviamente uma família de classe média do Nordeste ainda por cima não vai ter condição de por eles mesmos pagar uma viagem para França. E ela conheceu não somente a França, conheceu também outros lugares, outros países até da Europa, nem fudendo que eles iam ter por eles mesmos, ainda mais porque meu tio sofreu um acidente ano passado e teve um monte de dívida com o hospital e o caralho. Enfim, o que eu imagino que aconteceu com ela nos últimos meses, nos últimos tempos, que ela ganhou viagem, não sei como, ela simplesmente apareceu do nada postando um monte de foto de viagem. É que se ela se utilizou do corpo dela, que ela sabe que tem um certo apelo, que ela sabe que homens se atraem por isso, achou um cara que tem dinheiro e aí ela se utilizou disso e aí ganhou viagem. Enfim, um exemplo assim bem claro de como o capital sexual é utilizado. Eu não sei se, sei lá, se ela literalmente transa com o cara, mas eu imagino que sim, porque eu acho que é o mínimo que, sendo que o cara pagou viagem para França para ela, pagou viagem para Fernando de Noronha, para puta que pariu. Eu acho que o mínimo que ela tem que fazer é dar para ele, porque pelo amor de Deus, né? Enfim, tem esse exemplo e outro exemplo que eu tava pensando esses dias e que eu me lembrei. Quando eu era criança, eu já disse em outros podcasts que eu era uma criança muito calada, muito quieta, muito apática, vamos colocar assim em alguns sentidos. E aí, às vezes, eu saía com meus pais, isso eu me lembro que já aconteceu umas duas vezes, de eu sair com os meus pais e aí, de repente, eu tô lá numa loja. E aí, tem uma atendente lá na loja e aí a atendente fica olhando para mim. Isso quando eu era ainda tinha, sei lá, uns 11, 12, 13 anos, ou seja, ainda tinha a cabeça meio de criança, vamos colocar assim. E aí, eu tava lá em frente à loja, uma atendente meio que dando a entender que ela estava me chamando, atendente de loja de roupa. E aí meu pai falando para mim: "Ah, entra lá, ela quer falar com você." E eu meio que, eu na época, como eu ainda tinha cabeça de criança e era muito inocente, eu ainda não entendia, tipo, né? Ela tá me chamando. E sabe, eu desde criança já red pilado, sem entender, sabe? Ela, atendente, supostamente querendo me chamar pra entrar na loja, e eu, tipo, foda-se. Enfim, mas o meu pai meio que caía ou caiu nessa de achar que. Ou de simplesmente. Não é que ele realmente achava que a mina tinha interesse em mim, mas só pelo fato de você. É aquilo lá do exemplo que eu dei das lojas. Só do fato de você ver alguém, sabe, interessante em termos corporais, em termos materiais, e você. Só por isso você ser impelido a entrar em um lugar e não em outro lugar, de certa forma você já está sendo impelido pelo capital sexual. Então, desde criança, eu meio que fui, ou pelo menos meu pai tentou a me condicionar ao capital sexual, mas eu acabei, como eu disse, red pill desde criança. Não levem isso daqui a sério, red pill é um lixo. Enfim, existem vários tipos, várias situações em que o capital sexual é utilizado, e não somente, antes que venham aqui falar de, ah, porque mulher é merda, não sei o quê, não somente a mulher se utiliza do capital sexual. O homem, é óbvio que é mais frequentemente a mulher se utiliza do capital sexual. Por quê? Porque o homem tem um apelo visual muito mais forte do que a mulher. O que eu quero dizer com apelo visual? Que o homem. Se interessa pelo visual, pelo que ele vê com os olhos, ele é muito mais estimulado pela visão do que a mulher. Então é muito mais fácil pro homem ver uma mulher e instantaneamente achar atraente do que o contrário. É muito mais fácil do que uma mulher olhar para um homem e instantaneamente achar atraente. Lógico que a mulher também sente algum grau de atração pelo homem. Mas o homem é muito mais pelo simples fato de que o homem tem testosterona e mulher não. Mulher tem estrogênio. E o funcionamento no corpo do estrogênio e a testosterona é diferente. Mas enfim. Começou agora um barulho de obra nessa porra. Eu espero que não fique, não atrapalhe essa merda. Enfim, e também não vai dar pra fechar a janela, porque senão vai ficar muito abafado e quente. Então, continuando, não somente mulher faz uso do capital sexual, mas homem também. Por exemplo, um exemplo claro que eu mesmo eu vejo às vezes de homem fazendo uso do capital sexual é o homem, aqueles homens que faz academia, tem a barriga tanquinho, os caralho, o homem postando fotos sem camisa. É óbvio que ele tá fazendo uso do capital sexual, é óbvio que ele quer chamar atenção implícita ou explicitamente pelo sexo, vamos colocar assim. É óbvio que só do fato dele ter postado foto com camisa não quer dizer necessariamente que ele, vamos transar, que ele está utilizando a linguagem assim para qualquer fêmea, tipo, vamos transar. Não, mas ele está gerando, ele está se utilizando do corpo dele para gerar um interesse nas fêmeas. Basicamente, isso é capital sexual. Isso é se utilizar do corpo como uma forma de troca. E assim, quando eu digo capital sexual, é não somente, como eu disse, a coisas. Materiais implícitas, tipo dinheiro, coisas assim fáceis, mas só do fato de você se utilizar do seu corpo para conseguir atos, favores, já é capital sexual. Então, o cara querer chamar a atenção de fêmea através do corpo e querer com isso ocasionalmente conseguir alguma foda é um favor, é uma troca. Ele está trocando a imagem dele, o efeito que a imagem causa na imaginação da fêmea, ele está trocando isso por a possibilidade da fêmea abrir as pernas para ele. Então é uma troca, ainda é uma forma de capital. Então, antes que falem que a mulher é merda e o homem também se utiliza, é óbvio que, como eu disse, é mais frequente mulher, mas o homem também pode se ocasionalmente se utilizar do capital sexual. Por exemplo, quando você também. Outra situação em que o homem se utiliza do capital sexual, ou que o homem faz uso disso. Como vendedor, vamos colocar assim, de capital sexual, de imaginário sexual, vamos colocar assim, quando você vê aquela propaganda, por exemplo, de carro luxuoso, com aqueles homens de terno, homem geralmente branco de terno, estatura mediana, com óculos preto e relógio que você, só de você olhar, você já vê que é um relógio. Provavelmente muito caro. Enfim, ele também está se utilizando do capital sexual ali. Por quê? Porque para a fêmea, do ponto de vista das fêmeas, não somente o corpo do macho interessa, mas muitas vezes também fatores que vão além do corpo dele, como fatores de poder, apreciação social, fatores de ordem material, vamos colocar assim. E fêmeas também se interessam. Então, por isso que o capital sexual, ele se mostra de formas diferentes para o macho e para a fêmea. Enquanto que para a fêmea, o capital sexual envolve mais o corpo dela, literalmente falando, e só isso. Basta a fêmea ter um corpo apetecível para isso atrair a atenção do macho. Para o macho, só o corpo não é o suficiente. O macho precisa ter, muitas vezes, além do corpo, precisa ter um certo status social, uma certa demonstração de poder, demonstração de apreciação social, demonstração de capital, muitas vezes, porque simplesmente a maioria dos machos, a maioria das fêmeas, como são biologicamente explicados, porque eles são só corpo, basicamente, eles são só terreno, eles não têm nada de espiritual, nada de nenhum tipo de pensamento foda, é tudo mais do mesmo, sabe? Eles são só corpo, então eles. Quanto mais você é só corpo, quanto mais você se interessa só pelo corpo, quanto mais você busca evidenciar somente o seu próprio corpo, mais você vai se envolver com pessoas que estão no mesmo nível que você, pessoas que somente são corpo. Então, se você faz, sabe, posta foto sem camisa, e demonstra-se um macho assim. Provedor, vamos colocar assim, um macho alfa no sentido mais primitivo da coisa, é óbvio que as fêmeas que você vai conseguir são fêmeas que também fazem, sabe, se utilizam desse capital sexual. Assim como você se utiliza do seu capital sexual, que no caso é você mostrar sua barriga tanquinho, você mostrar você na academia, ou você mostrar tirar foto com um bagulho caro, a fêmea também, a fêmea que você vai atrair a partir disso é uma fêmea que faz capital sexual também do corpo dela e exatamente só do corpo dela, porque a fêmea só precisa mostrar o corpo, enquanto o macho precisa mostrar o corpo, status social, dinheiro, enfim. Então, resumindo, não caiam nessa. É o que eu já venho falando há, sei lá quanto tempo e todo mundo continua macaco. Enfim, né? Meu podcast também é pequeno, ninguém tem interesse realmente em mudar. É o que eu venho falando já há muito tempo. Quanto mais você permanece preso somente aos interesses do corpo, mais preso, à esfera do puramente corporal, do puramente material você estará. Então, se você só se interessa pelo corpo da mulher e só se interessa, sabe, pelo quanto que ela é gostosa, pelo quanto as pernas dela fazem curva, cara. O nível de fêmea que você vai conseguir se interessando só isso é uma fêmea que só é isso, só é isso. Sabe por quê? Porque alimentar o corpo sexual requer tempo. Então, por exemplo, para uma mulher ser gostosa, vulgarmente falando, ela não tem que apenas ter um capital inato sexual, ela não tem que apenas ter nascido bonita, ter nascida com um corpão, mas frequentemente ela tem que cuidar desse corpão. Ou seja, ela tem que ir para academia, ela tem que regrar a comida dela, ela tem que regrar, às vezes, a rotina dela, ela tem que evitar doces, ela tem que evitar isso, aquilo. Ou seja, ela tem que tomar uma série de atitudes que tomam tempo. E por tomar tempo, a vida dela acaba sendo só isso. A vida dela acaba sendo só ir na academia, só fazer exercícios, só, sabe, se alimentar de maneira natural, decente, para não ficar com estria, para não ficar com celulite, para não ficar com a puta que pariu. Enfim, quanto mais você se interessa só pelo corpo você estará preso, basicamente. Ou seja, você só vai conseguir uma fêmea. Você vai conseguir uma fêmea que se insinua não somente para você, mas para qualquer macho, através do corpo dela e através da linguagem do corpo, através de insinuações corporais. Enfim, é mais ou menos isso. Não, e outro exemplo também aí que eu ia dar, acabei esquecendo de citar, é aquele exemplo das hostess, que é aquelas fêmeas que estão em frente ao bar, que fazem a recepção de clientes e tal. É outro exemplo claro de como e quando o capital sexual é utilizado. Só que, como eu disse, ele não é utilizado de uma forma explícita de sexo. Mas as hostess, aquelas mulheres geralmente bonitas que ficam lá, que obviamente são simpáticas, obviamente elas dão um ar de tipo, de posso chegar nela, posso falar com ela. Existe outra coisa também relacionada ao capital sexual. Muitas vezes ele é utilizado principalmente por parte das fêmeas, com uma certa linguagem de você, uma linguagem implícita, ela não é explícita, mas implícita quase sempre, de você tem chance. sabe? Elas não deixam, elas não dão a entender explicitamente que, ai, você tem chance comigo, mas elas dão a entender implicitamente falando nas entrelinhas que você tem uma chance comigo. Sabe aquele caso, por exemplo, de, sei lá, de famosa youtuber, a puta que pariu, que ela nunca fala do status de relacionamento dela, que ela tem 50 mil caras betando nela, e ela meio que ela dá a entender que ela se importa com a opinião daqueles que seguem ela, ela se importa de alguma forma com você. Ela está implicitamente dizendo para você que você tem uma chance, inconscientemente falando que você tem uma chance com ela. Embora ela não necessariamente esteja literalmente falando para todo mundo, ah, você tem uma chance de ficar comigo. E é óbvio que você não tem. Só que ela se utiliza disso, desse contato implícito, dessa linguagem implícita, dessa linguagem não explícita, para falar, para dar a entender que você tem uma chance, e só por esse ter uma chance, isso já gera em você um interesse a mais nela. Quer ver um exemplo de mina que famosa que pratica isso de uma maneira clara? Belle Delphine. Que para mim, pessoalmente, eu acho que é um gênio do marketing. A Belle Delphine, para mim, é uma gênia do marketing, uma gênia do capital sexual. Por quê? Porque Belle Delphine, se você for ver as fotos dela, é óbvio que tem sim. Que a Belle Delphine, ela poderia trepar com o cara que ela quisesse, quase. A Belle Delphine, porra, tem metade do mundo quer comer a Belle Delphine. E se você for ver as fotos dela, as legendas dela, o conteúdo que ela produz, muito do conteúdo que ela produz dá a entender uma certa dose de tipo, ah, estou solteiro, estou carente, sabe? Como se te quisesse dizer para você, ai, você tem uma chance, de maneira inconsciente, se estivesse falando para você, ai, estou sozinha, logo você tem uma chance. E muitas mulheres exploram isso, e muitos homens caem, principalmente os mais betinhas, iludidos, e enfim, é o que eu tô falando, não caiam no capital sexual, e que se você está preso ainda em interesses corporais, pelo jugo do corpo você será preso, e pelo jugo do corpo você será guiado, ou seja, você, quem vai te guiar não é sua cabeça de cima, mas sim sua cabeça de baixo, e aí você vai gastar dinheiro com mulher, você vai fazer merda por mulher, você vai trocar capital por capital sexual. Porque o capital, o dinheiro mesmo, o capital, aquilo que você faz daquilo que você é algo que é mais virtuoso do que o capital sexual, porque o capital sexual é algo simples, algo que você já nasceu com isso, é algo que muitas vezes você nem precisa desenvolver direito, você já nasceu com isso, ponto, acabou. Agora o capital você muitas vezes você tem que desenvolver, você tem que, sabe, escolher uma profissão, você se desenvolve naquilo e você passa anos praticando aquilo, então você está trocando a sua virtude por uma virtude talvez de caráter inferior. Porque eu acho que tem até uma certa virtude, entre aspas, em você dominar a linguagem corporal, a linguagem sexual. Eu acho que tem uma certa virtude, um certo esforço aí. Mas é um esforço de ordem que eu considero inferior, porque é algo que, sabe, sei lá, em 3 meses você consegue dominar isso. 3, 6 meses, não é algo que você precisa de anos para dominar isso. É um conhecimento de caráter inferior. Agora você, sei lá, você ser mestre em, sei lá, marcenaria, você ser mestre em engenharia, você ser mestre, um médico mestre que manja pra caralho de medicina, sei lá, psicólogo mestre, você precisa de anos de estudo. Ou seja, é uma virtude de caráter superior, em contraste com uma virtude de caráter inferior que você desenvolve muito no aqui e agora. Então, quando você sucumbe ao capital sexual, você está trocando sua virtude de caráter superior por uma virtude de caráter inferior. Ou seja, você está sendo um gato, sei lá, como quiser chamar, um gado, um beta, um blue pill, sei lá. Cada um faz o que quiser da própria vida, mas você está trocando algo de maior valor por algo de menor valor, no meu ponto de vista. Mas sei lá. Enfim, quem quiser transar aí com qualquer uma, trans com qualquer uma, quem quiser aí continuar, aí porque mulher continua e tudo vai continuar, nada muda, nada acontece, feijoada, e é isso. Eu ia tentar gravar mais outro podcast amanhã, mas talvez não dê, porque meus planos mudaram para amanhã, então talvez fique para semana que vem. Enfim, eu vou ver aí de gravar o próximo tema, que vai ser mais difícil do que esse. Ah, em breve. Então, beijos, abraço, falou, comprem meus livros, se inscrevam no canal, ativem o sininho, toda essa baboseira que vocês já devem saber. Enfim.